Não cometerás adultério. Adultério. Adultério. Adultério. Oba! Programa E Agora, Pastor, no ar. Já estávamos com saudade. Quanto tempo, hein? Saudade, né, pastor? É verdade, Vanessa. Estamos com muita saudade. Ficamos um bom tempo distantes aí. Só que agora nós estamos numa nova fase da nossa vida. Então, queremos compartilhar com os nossos amigos a alegria que vai em nosso ser pelo fato de eu ser agora um pastor ordenado e também pelo fato de nós sermos agora papai e mamãe. É isso aí, meu amigo. Nós estamos esperando um bebê. Estamos grávidos. Pode comemorar daí, não é? Você que vai trocar fralda, não é? Suas noites continuarão intactas, pode dormir à vontade. O trabalho vai ficar com a gente. Depois você olha e fala, ó, que bonitinho, tá tudo certo. O tema de hoje não tem nada a ver com isso? Pode ter a ver com isso. É não verdade. Com o nosso caso, mas tem a ver com fazer bebês. Nem sempre, né? Hoje em dia tá mais fácil evitar um bebê. Mas o tema de hoje é o sétimo mandamento: não adulterarás. E o que é adultério? Será que é traição entre pessoas casadas? Será que não existe adultério entre solteiros? Tem gente que acha que adultério é algo que só pode acontecer se uma das pessoas for casada. E então, solteiro tá liberado. É isso aí, pastor? E agora? Biblicamente, o conceito de adultério não é tão restrito aos casados. Eu vou explicar. A palavra adultério do mandamento, Êxodo 20:14, é naar. No entanto, Vanessa, se a gente estudar o conceito e não apenas a palavra específica, a gente vai descobrir algo mais amplo. Então, na Bíblia você tem adultério entre um homem e a esposa de outro homem, Levíticos 18:20, não se deite com a mulher do teu próximo. Ou Levíticos 20:10, se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, a palavra ali é naap. Mas no Antigo Testamento também fala da relação entre um homem e uma jovem solteira, uma jovem noiva. E também traz o caso de relações íntimas entre dois solteiros, Deuteronômios 22, 28 e 29. Nesse caso não tinha pena de morte, mas tinha uma indenização e também a obrigatoriedade deles se casarem. Ah, de vez em quando acontece por aí também. É, essa história de obrigar a casar quando o pessoal não se aguenta aí, né? Já vem desde o tempo da Bíblia. Mas isso mostra que mesmo não sendo casados, havia uma situação que Deus não aprovava. Preste atenção. Se sexo entre solteiros fosse ok, não teria nenhuma lei sobre isso. Apesar da penalidade ser diferente, nós temos ali uma situação errada. A penalidade é diferente justamente porque Deus dá valor ao casamento. Quando um casado pula cerca, a coisa é bem mais grave, porque há uma violação do pacto, da aliança. É por isso que obrigar a casar também, pastor, é um erro muito grande. Porque o cara casa com a menina que não ama e depois ele dá um jump. Vai fazer o quê? Vai passar a vida ali com a pessoa que ele não estava a fim de casar? Só porque o pai é brabo? É, no caso a Bíblia dava a opção do sujeito pagar, né? Ou paga ou casa. Então no caso é melhor pagar, né? Uma multa. Ah, vai que rolou um clima, né? Eles se apaixonaram ali e tal. É, casa e pronto. Então, tecnicamente, o adultério é para casados. Então, para solteiro, o pecado tem outro nome, é isso, pastor? É. A regra geral é essa: adultério é coisa de casado. Solteiro não adultera. Solteiro comete o pecado da fornicação. Em grego, o nome é porneia. No entanto, você tem alguns versos que abrem a possibilidade do solteiro cometer adultério. Lucas 16:18, Jesus diz ali que o homem que se casar com a mulher repudiada também comete adultério. Então, aquela vizinha casada se demole por um rapaz solteiro, o rapaz é adúltero. Ela é adúltera e ele também é adúltero. Veja, a palavra grega ali é moikeia. Então, nós temos duas palavras: fornicação, porneia, e adultério, moikeia. Jesus está falando de uma mulher que tem um vínculo, casada, né? E se envolve com outro homem. Ela comete adultério, porque ela é casada, mas o novo namoradinho dela também comete adultério, mesmo sendo solteiro. E Paulo fala também de um caso de uma mulher casada com um homem solteiro. Vamos descomplicar a coisa. Você é casado ou solteiro? Ah, pastor, eu sou solteiro. Se você pegar uma mulher casada, você comete adultério. Ah, mas eu sou solteiro, não é fornicação? Não, é adultério. Ah, que pena. Eu pensei que eu estava cometendo fornicação. É um pecadinho menor, né? É, eu pensei que eu estava na porneia, eu estou no moikeia, então. Mas presta atenção, amigo. Que diferença faz se é fornicação ou adultério? Na verdade, essa discussão técnica de termos é meio boba. Parece discussão de quem quer justificar o erro, né? Então vamos resumir o negócio da seguinte forma. Sexo é no casamento. Fora do casamento é pecado, e não importa o nome. Não importa se é adultério, fornicação, formigação, tico-tico no fubá ou qualquer apelido que se dê. É pecado e vai pra vala do mesmo jeito. Ah, pastor, eu não tô no moikeia, ainda bem, né? É, mas tá se afundando na porneia. Tem vantagem nenhuma, e até pior, né? Porneia, olha o nome do negócio. Sai da porneia, meu querido. Mas sai da porneia e não cai na moikeia, né? Sai dessa vida aí. É, tá igual a desculpa do Clinton. Eu fumei, mas não traguei. É, verdade. É o estupra, mas não mata, do nosso querido Maluf. Então, meu amigo, que apito você toca? Moikeia, porneia, o que é que tá acontecendo aí, hein? Essa é a noite pra você meditar, refletir e tomar uma decisão na vida. Eu quero mandar um beijo para o Renner e para a Tassi Meirelles, nossos amigos tuiteiros, e um beijo pro pessoal do Twitter também. Fique com a gente aí, a gente volta rapidinho. Ela passou do meu lado, feito uma bala perdida, com aquela mini saia e de pince na barriga. Eu olhei e gritei, nossa, essa eu vou evangelizar. Vou levar pra minha igreja, pro meu pastor doutrina, mas quando estava tudo armado, pra eu poder partir pra baixo, meu amigo deu um berro, dá um bico que ela assusta. E para tudo. Voltamos, Universo Jaca. Estamos de volta e o assunto hoje é o sétimo mandamento. É o adultério. Ô pastor Isaac, o mandamento não proíbe apenas o ato físico consumado? Quer dizer assim, se o casal fica só nas brincadeiras e tal, não chega às vias de fato, não tem problema? Não, senhora. Jesus deixou bem claro lá no Sermão da Montanha. Ele falou assim que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério. Tem gente que pensa assim, ah, eu sou virgem, eu nunca transei, então tá tudo certo. Mas se você é um pervertido, um taradinho mental aí, um sujeito imoral, boca suja, tá na vala, irmão. Esse mandamento tem mais a ver com a pureza do que com virgindade. O sujeito acha que se duas pessoas não chegam ao ponto de ter uma relação sexual, então seja lá o que eles façam, não será transgressão do mandamento, mas isso é esperteza. É, tipo, o cara pensa, ah, o mandamento proíbe o adultério. Então qualquer coisa que não seja literalmente o adultério tá valendo. Posso ficar de amasso, de simulações e outras brincadeirinhas que tá tudo certo. Mas o décimo mandamento que a gente vai estudar, ele já deixa clara a questão mental. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. É na mente, a cobiça. Veja só, mesmo usando só os 10 mandamentos, a questão já fica bem esclarecida. E Jesus veio e fechou a tampa do caixão. Jesus disse o seguinte, imaginou, ficou planejando, deixando a sua imaginação voar e voar e voar, ficou alimentando o pensamento impuro, já era, é vela preta, amigo. Pois é, a galera é bem criativa para distorcer e tentar driblar os mandamentos, né, pastor? Tem essa desculpinha aí, né? Eu não sou casado, adultério só pode acontecer com pessoas casadas. E tem a desculpa da fornicação. Ah, pastor, o mandamento proíbe o adultério e não a fornicação. É diferente. É, e tem aquele que usa até a teologia. O cara gasta o grego pra provar que ele não tá no pecado. O mandamento proíbe o moikeia, pastor. Eu, né, tô no porneia. É um estágio antes. Como se estar no porneia fosse alguma vantagem, né? Quando o cara vem me perguntar isso, eu já pergunto pra ele se ele se importa realmente com a resposta que eu vou dar. Se ele está disposto a não apenas tirar a dúvida, mas disposto a viver com o que está na Bíblia. E essa é uma desculpa muito ruim, já que a Bíblia fala claramente que os fornicadores também não vão para o céu. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Então, é uma discussão inútil. Paulo não deixa saída, ele fala literalmente. Nem fornicadores e nem adúlteros vão para o céu. Acabou, não tem o que discutir mais. E tem um papo muito fraco por aí hoje em dia e que tem, infelizmente, encontrado lugar na igreja. É aquele papinho, aquele discurso de convidado da Hebe. O importante é ser feliz. Siga o seu coração. Ah, se tiver amor, eu acho que a gente pode fazer tudo. Como é que fica esse mandamento no meio desse discurso de vale tudo aí, pastor? É aquela conversa de cristão molenga, né? Eu acho que pecado é roubar, matar. Primeiro, se você é cristão, não é você quem define o que é pecado ou não. Ninguém te perguntou nada. É a Bíblia que define. Segundo, essa história de siga o seu coração. A Bíblia me diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E quem o conhecerá? Siga o seu coração, amigão. E depois me mande notícias lá do buraco que você vai cair. Terceiro, essa história de se houver amor, não é pecado. Na boca de quem não conhece a Bíblia, isso pode fazer sentido. Mas ouvir isso de um cristão dói, sabe? Quer dizer, então, que o amor é a senha para desobedecer a Deus? Com amor a gente pode fazer qualquer imoralidade, perversão, bestialidade, tá tudo certo. Outro dia eu vi uma reportagem, Vanessa, sobre uma dessas festas alemãs aqui. Aliás, festa alemã é desculpa para encher a cara, né? Daí o repórter perguntou pro organizador lá, qual é o segredo do sucesso dessa festa tão tradicional? Daí o pé de cana respondeu o seguinte, ah, é porque a gente faz com muito carinho daí, né? E com muito amor. Que amor? Os caras entortam o caneco com amor, imagina. Que amor, rapaz. Depois pega o carro e me atropela com muito carinho e amor ali na BR-470. Daí, com muito amor e com muito álcool na cabeça, ele arruma uma confusão, briga, corta o pescoço do colega com uma faca. O amor virou bagunça, perdeu o sentido, né? Então essa de, se tiver amor, não acho pecado, isso é conversa de quem nem sabe o que é amor. É papo de quem usa a palavra amor com a mesma intensidade para dizer eu amo a minha mãe e eu amo McDonald's. De que amor que você está falando? Com certeza não é o amor bíblico de 1 Coríntios 13. Aquele que não se alegra com a injustiça, o amor que não se porta inconvenientemente. O problema é que o sexo virou um produto, né, pastor Isaac? É uma coisa tão banalizada, tão animalesca. Mas na Bíblia, o sexo era a própria consumação do casamento, não era assim? Exatamente, não tinha igreja, convidados, pastor dando a benção, não tinha nada disso não. O negócio já era resolvido na tendinha ali. Casamento era uma festa, né? Com dois convidados só. É, uma festa. Então essa história de vida sexual ativa sem casamento é uma contradição de termos. O sujeito tá casado. Eles são uma só carne. No cartório do céu, o processo está bem mais adiantado. As histórias já estão entrelaçadas, né? Já, na verdade, imagina, o sujeito ou a sujeita que conhece um, namora, tem sexo. O segundo, namora, tem sexo. Termina. O terceiro, namora, tem sexo. Já virou uma mistura de carne, né? Uma salsicha, um embutido de carnes ali. Salame. Gente, a gente não casa no cartório e nem na igreja. Pastor não faz casamento. A gente que é pastor, a gente ora, pede a bênção de Deus. Ou em alguns casos, a gente pede a misericórdia de Deus, né, para aquele casal ali. Paulo fala dessa função unificadora do sexo. Ele diz o seguinte, o homem que se une à prostituta, ele forma um só corpo com ela. Serão os dois uma só carne. Tá lá em 1 Coríntios 6:16. Então se você contrata uma garota de programa, depois paga o serviço, veste sua roupinha e acha que acabou... Não acabou não, meu amigo. Ocorreu uma ligação ali. Você está enredado. Você nunca mais será o mesmo. Deus pode até te perdoar. Você pode ser muito feliz pela graça de Deus. Mas vai ser diferente. É verdade, é triste falar isso. Imagina. Eu fico imaginando o sujeito que já fez um monte de besteira na vida ouvindo isso agora. Deus pode transformar uma maldição em bênção. Mas a gente precisa falar a real aqui. Você pode ser o sujeito mais feliz do mundo pela graça do Senhor. Mas... a sua vida mudou. Essa função do sexo de criar uma ligação está clara nas palavras de Jesus. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E Jesus ainda coloca Deus no meio, já percebeu, Vanessa? Ele coloca Deus no meio, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Pastor, o sexo é o cimento. É uma super bonder para fixar ainda mais um homem e uma mulher a ponto de se tornarem um só. Exatamente. Então, nesse ponto, a gente podia até abrir o leque aqui. A gente está falando de adultério, sujeito que anda adulterando ou fornicando, ou tanto faz. Ele está se tornando uma só carne com aquela pessoa. Só que está se tornando uma só carne fora do padrão de Deus. Deixa o homem, seu pai e sua mãe e vai se ajuntar à sua mulher, virar uma só carne lá. Então tem gente que está casada há mais de uma década, mas o cara ainda não deixou o pai e a mãe. Está na aba do pai e da mãe até hoje. E tem mulher também, pastor, que ainda não se tornou uma só carne com seu marido. Ela trata o marido como patrocinador do seu sonho. Ela é individualista, ela vive para ela mesma e fica assim, cada um no seu quadrado. Então nessas situações o sexo perdeu também o sentido, né? Tem que virar uma só carne de verdade. Fora do padrão divino, o sexo se torna bestial, animal, como tem sido na sociedade. O que a nossa sociedade faz com o sexo é grotesco, é desumano. O caminho de Deus é o da aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança diante de Deus. E no próximo bloco a gente vai lidar com aquele argumento assim, não precisa casar não, o casamento, né, o registro ali no cartório e tal. Eu tô transando com a minha namorada, mas daqui a 3 anos eu vou me casar com ela de verdade, então... Tecnicamente já é a esposa. Não tem pecado nenhum, ninguém pode me disciplinar, biblicamente eu quero ver quem prova que eu tô errado. Já tive colegas que se casaram diante de Deus, só os dois, pra depois o vucu-vucu. Então vamos ver isso no próximo bloco, a gente vai ouvir agora uma música, lançamento da Vanessa aqui. Michelle Williams. Ouve aí, irmão. Intervalo rapidinho e nós já estamos de volta. Pastor Isaac, evitar a fornication e pular aquela cerquinha também tem suas vantagens. Como todo mandamento, quando a gente obedece, nós temos as vantagens, né? Evitar uma gravidez indesejada e passar a vida inteira sofrendo e fazendo uma criança indefesa sofrer também. A gente evita a doença sexualmente transmissível. A gente evita se envolver com uma pessoa que realmente não vai dar futuro nenhum. Um relacionamento que vai te frustrar, que vai frustrar seus pais, as pessoas que confiam em você, eles vão ficar decepcionados. Isso realmente pode ser evitado, né, pastor? Basta obedecer. Realmente tem uma lista de motivos para te convencer a obedecer, mas eu não gosto muito desse argumento não, Vanessa. Olha que bonito. Você pega um jovem cristão que não sabe ainda se deve obedecer a Deus ou não, ele quer fazer sexo fora do casamento, daí você mostra para ele um catálogo de doenças sexualmente transmissíveis. Ilustrado, com foto, botar bastante medo. Exatamente, mostra lá umas fotos de gonorreia, sífilis, AIDS. E aí quando chega no cancro, o sujeito se converte, né? Aí ele resolve ser fiel a Deus por causa do cancro. Olha que coisa bonita. Quer dizer que a ordem de Deus não é suficiente? Tem que ter o incentivo do cancro, então? Na real, o cara não quer ser fiel a Deus. Ele quer escapar da gonorreia, né? Eu não gosto de levar pra esse lado, não. O ideal é o seguinte, é a fidelidade à palavra. Deus mandou e ponto final. É lógico que tem benefícios na obediência. Deus não dá mandamentos arbitrários. É pro nosso bem. Mas aí é que tá. Eu sei que tem benefícios na obediência, mas essa não é a minha motivação. É igual evitar roubar, porque senão você vai preso. Não, Deus falou, não vai roubar. Não roube, pronto. Mas isso é assunto para a semana que vem, né, pastor? E vai chegar um dia em que obedecer vai se tornar perigoso. E se um dia eu tiver que escolher entre obedecer a Deus e morrer, por exemplo? Obedecer a Deus vai fazer mal para minha saúde. Eu não terei mais nenhuma justificativa para obedecer a Deus. E Satanás é esperto, ele pega essa racionalização em cima dos mandamentos e ele trabalha em cima disso. Olha aí, inventaram uma carne de porco que é mais saudável do que alface, rapaz. Já tem anticoncepcional, camisinha, pílula do dia seguinte. Tem perigo nenhum, não. Seja inteligente. Foi assim no Éden. Então, em vez de ficar só botando medo na cabeça da galera, a gente tem que partir pra cima da fidelidade, levantar uma geração fiel a Deus e não uma geração assombrada pela gonorreia. No bloco anterior também, pastor, a gente tinha prometido falar daqueles casais que se casam diante de Deus somente, sem papel passado, sem aquela declaração pública de amor com a família, todo mundo, tal, aquela cerimônia ali que muita gente não gosta. É aquele casamento só na mente dos dois. Vão ali para um motelzinho, ou espera a mãe viajar, consuma o ato e pensa, nós estamos casados, daqui para frente a gente vai viver como casado. Só que cada um na sua casinha, né? Quem vai lavar a roupa ainda vai ser a mamãe, e a gente vai comer a comidinha que o papai compra e coloca em casa. Mas a gente está casado. Sábado à noite a gente está casado. Quando tem uma folguinha assim, a mãe viaja, a mãe dá um tempinho de casa, aí a gente lembra que a gente está casado. E aí, pastor, e esse casalzinho? É, a gente não pode duvidar da sinceridade dessas pessoas, né? Tem malandro no meio, mas tem muita gente sincera mesmo. E alguns usam a Bíblia para justificar isso aí. Só que o casamento bíblico era algo público, envolvia famílias. Você tinha que negociar o dote. Apesar do sexo ser importante, a gente tem que lembrar que o casamento bíblico não é composto só de sexo. Tinha essa parte social, a parte pública, que era extremamente importante, esse compromisso. E um fator muito importante que falta na desculpa desse pessoal que se casa só diante de Deus, né? Sozinho ali, sem ninguém saber, é o deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher. O sujeito pega a filha dos outros, faz esse casamento estranho só entre os dois, que é o sexo, mas no dia seguinte ele devolve a filha para o sogrão continuar alimentando e criando a menina. Se quer usar a Bíblia, vamos usar direito então, né? Em bom português, pastor, casamento é coisa de adulto, não é coisa de menino, não. Só na Índia que é coisa de criança, casamento. É uma aliança, uma coisa séria, um compromisso diante de Deus. E tem gente que completa o argumento dizendo o seguinte: ah, não precisa de nada disso. Qual é o significado de um papel? Papel não vale nada. Isso é mera formalidade, isso é uma invenção social. O sujeito, para ser coerente, ele tem que aplicar isso a outros papéis. Certidão de nascimento, passaporte, diploma, o cheque, o dinheiro. Salário. Exatamente, é tudo pedaço de papel também. Experimenta tirar o valor social e o significado de cada um desses papéis. Alguns casais guardam as cartinhas que eles trocavam na época do namoro. É só papel também, mas tem um significado, tem valor. Então, tanto a sociedade quanto o indivíduo, os indivíduos, dão valor ao significado e ao símbolo desses papéis. No caso, o nosso casamento, ele tem um valor cultural muito grande. E não pode ser simplesmente desprezado com esse argumento de que na Bíblia ninguém fazia isso. É isso aí, pastor Isaac. Vamos ali tomar uma aguinha e a gente volta bem rapidinho. Pois é, estamos de volta e o assunto hoje é adultério. É o sétimo mandamento, continuando aqui a nossa série sobre os 10 mandamentos. Já viu como é que o pessoal trata esse mandamento cheio de eufemismo e não me toques? Quando alguém transgride esse mandamento, o sujeito fala assim: ah, o fulano caiu do sétimo andar. Ou então exagera como se o cara tivesse cometido uma chacina, né? Matado 200 pessoas com uma caneta. Esse é um pecado que a gente gosta, né? Fala a verdade. A gente gosta de saber os detalhes. Ah, é? Foi com quem, hein? Como é que foi a história? Quem foi que viu? E etc e tal. É, a gente se diverte mesmo, né? Quando o colega pula a cerca, meu amigo, a gente fala: ah, eu já desconfiava. Eu já sabia. O cara... Quem não avisou o corno, então? O cara faz aquela cara de: ah, só vocês não sabiam disso. Eu já sabia há muito tempo. Só que Jesus falou que o adultério começa no coração. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Então a gente tem que se preocupar com a prevenção, com os pensamentos. Porque é aqui que a coisa pega. Olhar cenas, ler histórias, descrições que estimulem as fantasias, já é entrar no terreno encantado do inimigo. Aí... É, o bagulho começa aí. Então presta atenção. Tem gente que é tão esperta que pensa assim: Ah, se pensar e fazer a mesma coisa é pecado igual? Então eu vou pecar fazendo, que é melhor, né, irmão? Melhor do que ficar imaginando aí. Mas a consequência é diferente, né, amiguinho? É, pastor, a gente precisa reconhecer que não é fácil dizer não. Especialmente agora que Jesus colocou a situação mais complicada ainda. Como é que você fala não pro pensamento? Se a gente pega um grupo de jovens e diz para eles assim, ó, a solução é só dizer não, diga não. Você vai criar uma geração de gente frustrada. Só aprender a dizer não, não funciona. Vamos falar a verdade. A coisa começa antes do ponto em que é necessário dizer não. Quando você tem que dizer não, é porque a coisa já está perigosa demais, já está no limite mesmo de cair. O trabalho tem que ser preventivo, vigilante. O controle sexual, de acordo com Jesus, começa na mente. Se o sujeito fica se permitindo o tempo inteiro e até os limites, ele está andando num campo minado. Uma hora vai explodir. O plano de defesa mais idiota de todos é esse. Eu vou parar quando estiver quase caindo. Quando eu estiver na beiradinha do precipício, eu paro. Vou andar até no limite. É, fica tranquilo, pastor. Eu não pretendo ir até o fim. Sempre funcionou esse plano aí. Mas, amigo, só precisa dar errado uma vez pra você se lascar na vida. E lascar a vida de alguém também. Se você for o cara casado, você não vai trair a sua esposa. Você vai trair a sua esposa. Você vai trair um monte de gente que te olha como exemplo. E se você é o solteiro que pega a casada, você vai estar estragando uma família também, destruindo o sonho de alguém. Então o que é não andar no limite toda hora? Você sabe o que é. Pra cima de mim, não. Você sabe o que é. E Jesus vai além, ele fala que já no pensamento você deve ser vigilante. A mensagem de Jesus é: não chegue nem perto da margem do precipício. Afaste-se, sai dali. É, deixa de ser uma marionete, decida você o que quer. Decida você o que vai ler, o que vai ouvir, o que vai assistir. Seja um agente da sua história, não Maria vai com as outras. Filipenses 4:8 fala lá: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Desculpa aí, amigo, mas Filipenses 4:8 já detona com um monte de filme que você vê. E detona com um monte de música que você ouve. Filipenses 4:8 é um ácido que corrói aí um monte de programa de TV que você assiste. Especialmente TV a cabo. Especialmente Multishow. É. E Filipenses 4:8 também bate pesadão no monte de site que você costuma entrar. Não precisa de seminário, palestra, livro de especialista pra você perceber que assistir a, sei lá, Lady Gaga se esfregando num cara, isso não passa no teste do Filipenses 4:8. Nem quero citar exemplo aqui porque eu respeito a sua inteligência. Filipenses 4:8 é um critério resumido numa só palavra: pureza. Então vamos parar de fingir que a gente é crente, que se importa com a Bíblia, e levar as coisas mais a sério de verdade. Deus te deu um cérebro, use-o. A promessa de Deus é a seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Então tome uma decisão radical. Antes de cair, antes de chegar na situação perigosa, você já deve ser vigilante. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no reino sem o olho do que ir para o inferno com o olho. Esse é um conselho radical de Jesus. Lógico que não é literal, né, meu querido? Claro que não. Pois mesmo arrancando os olhos, o sujeito ainda poderia ter pensamentos impuros. Claro, né? O ceguinho deve ter uns pensamentos impuros aí, né? Magela. Como é que o ceguinho imagina, hein? Sei lá. Mas é uma descrição bem viva do modo como Deus leva a sério o pecado. Então, a gente brinca de pecado. Deus não, Deus é radical. É, Jesus disse que do coração procedem os maus pensamentos, adultérios e fornicações. Olha só que legal, esse texto é legal. Mateus 15, 19 e 20. Do coração procedem moikeia e porneia. É no pensamento que a coisa começa. Então para de pensar na vizinha, meu queridão. É por isso que a galera bate tanto na tecla do cuidado com o que você lê, com o que você vê, com o que você ouve. Porque isso vai enchendo a sua mente de bobagem. Imagina, pastor, nada a ver, lá vem o pastor falando coisa de fanático aí. Imagina você chegar aqui em casa e me pegar assistindo um filme pornográfico. E me perguntar assim: que isso, pastor? O que você tá fazendo? Eu vou te responder, calma. Não é nada disso que você está pensando. Eu estava preparando um sermão para o sábado, amanhã, mas aí eu cansei, já decorei o sermão, então resolvi relaxar. E depois do filme, eu ainda vou assistir umas lutas de MMA, e depois ainda vou ver um filme de terror, e depois ainda vou escutar Slipknot para dormir, e amanhã cedo eu tô lá na igreja pregando. Você acha que isso realmente não iria afetar a minha mente? Ah, também você exagerou, né, pastor? Aí você apelou. Vê essas coisas um dia antes de pregar, meu querido. Ah, e que tá, filhotinha. Que diferença faz ver essas coisas um dia antes de pregar? Quer dizer que um dia antes de pregar não pode. E se eu te disser que você prega todo dia? E se eu te disser que ir pro trabalho ou pra escola na segunda é tão sagrado quanto ir à igreja no sábado de manhã? Você é um sermão ambulante. Então se levante, amigo. Seja homem. Imediatamente destrua esses pensamentos da tua mente aí. A Bíblia diz que nós devemos levar todo pensamento cativo a Cristo. Leva. Leva o pensamento cativo. Ah, mas é um pensamento imoral, pastor. Leva. Leva pra Jesus. Que isso? Se eu for levar pra Jesus, eu vou levar um monte de mulher pelada pra ele. Leva, irmão. Leva. É a vizinha, Senhor. Olha aí, meu Deus. Essa mulher não me deixa em paz. Me dê coragem, firmeza, disposição pra colocar um ponto final nessa história. Me faça ser um Daniel na cova dos leões, Senhor. Me faça ser um José na casa de Potifar. E o trato com Deus é esse. A gente dá o que tem de pior e Ele nos dá a salvação. Só que tem cara que vai orar pra Deus, ó, eu quero ser um José na casa de Potifar. A reação dele vai correr pra cima da mulher. Tem gente que é esperta, né? Senhor, me mande uma aprovação dessa aí. Tá doidinho atrás de uma oportunidade, né? A gente falou bastante como evitar o adultério, né? E no próximo bloco, pra você que já caiu, nós vamos falar pra você. Chama aquele primo seu que gosta de dar uma puladinha de cerca, que já já a gente tá de volta. Estamos de volta. Oi, Polly Sampaio, sei que você tá aí. Oi, Tati, tudo bom? Que bom que vocês estão aí. Estamos continuando aqui a nossa série sobre os 10 mandamentos. E o assunto hoje é adultério. Pastor Isaac, e o adultério virtual? Ó, eu não fiz nada. Foi só coisinha ali com webcam e tal. Teve um cara que eu vi, ele definiu muito bem isso aí. Ele falou assim, o adultério virtual, o sexo virtual, ele pode ser classificado naquele tipo de coisa assim. Carne sem carne. Café sem cafeína. Fumo sem nicotina. Sexo sem sexo. Adultério virtual é adultério, com certeza. A menos que o sujeito consiga se manipular ali diante da tela, vendo lá o clipe do Tiririca, sei lá, alguma coisa assim. Um desenho animado. Mas normalmente o que acontece é que tem uma outra pessoa do outro lado, uma pessoa de verdade ali, né? E os dois ficam trocando frases picantes, sei lá como é que funciona isso, nunca fiz esse negócio. Um amigo meu me falou, né? É adultério, amigo. Se Jesus falou que imaginar, planejar já é adultério, então não tem o que discutir. É adultério, ponto final. E dizem os especialistas que o adultério virtual provoca o mesmo sofrimento que o adultério real na vida do sujeito que foi traído. Já pensou um negócio desse? Pra quem é traído, tanto faz se é virtual ou se é real. É a mesma coisa, o mesmo sofrimento. E numa escala de estresse, a traição provoca o mesmo sofrimento do luto. É a mesma coisa que perder alguém da sua família. Imagina. Então, você que está pensando em dar o pulão aí, dar o pinote, você vai fazer uma pessoa sofrer da mesma forma que ela sofreria se alguém tivesse morrido, alguém da família. Não brinque com o sentimento dos outros. Certo, pastor. Mas e a pessoa que foi longe demais? Ela já passou do estágio do pensamento, já passou do estágio da ação, talvez esteja arrependida, talvez ainda não esteja buscando o arrependimento. E aí? A Bíblia me garante que você tem esperança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É, mas a pessoa não vai ficar virgem de novo, né? Olha, diante de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Claro, não vai ser Angela Bismarck para fazer a reconstrução do ímen ou do sei lá o quê. Mas, diante de Cristo, nova criatura é. Limpou a mente, né? Pureza. Tentativa de pureza de novo. Claro, amigo. Olha, virgindade não é pureza. Que é isso, pastor? Que história é essa? É. Tem gente que é virgem, mas é impuro. sujeito já fez de tudo nessa vida, já usou todos os métodos e orifícios, mas ele manteve ali a sua virgindade tecnicamente, mas é impuro, tá fora do padrão. Basta você pensar numa coisa, vou te falar uma pessoa que não é mais virgem, mas que eu tenho certeza que você acha ela uma pessoa pura, a sua mãe. Eu dei aula essa semana sobre reprodução humana para os meus alunos, eles têm 10, 11 anos, né? E aí eu tô grávida, imagina. Ah, então foi assim, né, prof, que você fez seu neném? Falei, não, o meu foi a sementinha que Jesus botou no meu umbigo. Aí fiquei fazendo piadinha, brincando e tal. Aí teve um safadinho lá que ficava fazendo umas piadas imorais. Eu quebrei as pernas dele. Falei, sabia que a tua mãe faz isso? Não falei que ela fez, ela faz. Acabou a piada e eu dei minha aula feliz. Que isso, isso traumatiza uma criança. O moleque ficou pensando, que credo, minha mãe faz isso. É, que legal, né? Quer dizer que a Gisele Bündchen na mente dele faz toda hora, mas a mamãe dele não. Coitado da criança. Deixa que quando chegar a idade, essa parte eu explico pro nosso filho, tá? Pode deixar comigo. É melhor mesmo. Então, voltando a você que já passou do limite, você que já foi longe demais, não se desespere, o Senhor pode te dar uma nova vida, você vai ser muito feliz. Existe felicidade reservada para você. E você que está aí a ponto de cometer uma bobagem, quem sabe você é casado ou casada, ou você que está aí de aventureiro, querendo ser o terceiro naquele relacionamento. Queridão, isso só dá certo em novela. Ela é casada? Sai fora, rapaz. Ele é casado? Deixa isso pra lá. Fora que, meninas, vou dar real aqui. O amante sempre vai te enrolar e vai dizer que vai deixar ela. Ah, eu vou deixar. Mas, querida, ele tem um vínculo enorme com a mulher. São os filhos. E se não são os filhos, o vínculo familiar. Eles uniram duas famílias. Você acha que vem toda pimpona, bonitona e vai separar isso, tudo que eles construíram até hoje? Ah, mas é só 5 anos de casado. Pois é, 5 anos de casado. Você tem quanto tempo que você é amante dele? 2 meses? Ele já tem uma história com a outra. Faça a sua história. Deus te deu livre arbítrio. E botou um monte de homem no mundo. Tudo bem, né? Que tá, não tá tão monte assim. E o velho golpe? Ah, ele prometeu que vai separar da mulher. Homem promete mesmo. O Isaac prometeu que ia lavar a louça. O que tem a ver? Mas eu vou lavar daqui a pouquinho. E outra, se o sujeito tá fazendo isso com a mulher dele, que ele casou e prometeu amá-la, respeitá-la e blá blá blá, o que ele vai fazer com você que não é nada dele? Presta atenção. Resumindo, arruma um homem pra você, minha filha, e casa com um cidadão. Vamos ser felizes, galera. Cada um no seu quadradinho, cada um no seu casamento. Todo mundo feliz, famílias felizes, filhos felizes. O resto é confusão. Não adulterarás, é não confundirás as coisas. É, o problema é que eu acho que a gente se envolve com coisa complicada porque a gente pensa que não merece a felicidade. Mas Deus te deu a oportunidade de ser feliz aqui. Só não vai ser se não quiser. Exatamente. Eu queria encerrar relembrando aqui as palavras de José. Assediado por uma mulher, José recusa a sugestão da mulher, o assédio, e fala que seria um pecado contra Deus. Adultério é pecado contra Deus, fere a Deus. O adultério quebra uma unidade entre as pessoas e entre o ser humano e Deus. Quando acontece um adultério, sai todo mundo ferido dali. A pessoa que praticou o adultério, o relacionamento dela com Deus e o traído, o sentimento de perda, é como se ele estivesse perdendo uma parte de si mesmo, o que é verdade. O melhor remédio para a traição não é a separação, o divórcio. O melhor remédio, o remédio ideal, é o perdão. E é exatamente isso que Deus oferece. O perdão, a reconciliação. Então tem perdão para você. Tem reconciliação para você. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo ali na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, vamos passar uma borracha nessa história. Os erros ficam para trás. Vamos lidar com as consequências. Mas existe vida nova para você, em nome de Jesus. É isso, meu amigo. Vamos começar tudo de novo. Desejo para você uma boa noite, um bom final de semana. E semana que vem nós estamos de volta, continuando aqui a nossa série sobre os 10 mandamentos. Um grande abraço. E se você perdeu algum programa, vanessinhameira.blogspot.com. Boa noite para você. Que o Senhor o abençoe.